manipulado pelo mundo, o sistema que orienta. Achei que vem de Deus, também não valeu a pena. É como emblema que marca e não quer sair. Como sentisse, o melhor não está por vir. Fecho o olho, é instantâneo, a lágrima rola. Sinto no peito, a saudade me incomoda. Tem várias horas que lembro como foi tranquilo. Senti a paz e ser chamado de filho. Mas tudo isso, reflexo da vida torta. Facilidades que te faz dar de cara na porta. Mundo frenético, maquiavélico e sombrio. Pior agora sem cobertura, fadado ao frio. Não percebi a cobertura que o Senhor me dava. Eu só falava e nunca te escutava. A passos largo me afastei de sua presença. Coisas pequenas assinaram a minha sentença. A diferença é de quem não guarda rancor. É superar, pois a vitória vem do Senhor. Tentar consolo nas drogas, enfrentar o labirinto. Tentar evitar mais o que vira um buraco vazio. Só resta o frio e ninguém vem pra consolar. A vida é triste se não tem Jesus pra te ajudar. Quero voltar, lutar, trampar, recuperar. Se eu tiver chance, Senhor, me receba. Facilidades momentâneas não compensa. Ouça, entenda, Cristo tem a recompensa. Transforma o louco, faz o cego enxergar. Vamos lutar, lutar e não desanimar. Facilidades momentâneas não compensa. Ouça, entenda, Cristo tem a recompensa. Transforma o louco, faz o cego enxergar. Vamos lutar, lutar e não desanimar. Noite fria, acendo cigarro e vejo ela passar. Eu sei que poderia estar em outro lugar, de boa, tranquilo, e não viajando nisso, mas é aquilo. Pensei até em sair, fugir daqui. Minhas atitudes só me fazem regredir. E agora já deu a hora de decidir pra qual caminho que eu devo seguir. Longe de mim, ó, antes que amanheça. Mano, sai tristeza, eu quero é viver. Levanto a cabeça, mas tenho medo mesmo é de morrer. Me sinto preso e não consigo sair. No precipício, a ponto de cair. Estou ouvindo vozes gritar sem cessar, me chamando pra descer pra outro lugar. Para de conversa, que lombra é essa? Você não vai conseguir. Tá repreendido, eu me lembro que era assim. Até que fim, agora estou lembrando da mensagem que o pastor tava pregando. Que se pá, Jesus estava voltando. Quem se desviou era só se arrepender. Que Deus estava lá pronto para receber. Amanhã é domingo, mano, um novo dia. Se ele me aceita, eu entrego a minha vida. Facilidades momentâneas não compensa. Ouça, entenda, Cristo tem a recompensa. Transforma o louco, faz o cego enxergar. Vamos lutar, lutar e não desanimar. Facilidades momentâneas não compensa. Ouça, entenda, Cristo tem a recompensa. Transforma o louco, faz o cego enxergar. Vamos lutar, lutar e não desanimar.